Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Esperado este momento, queridos filhos e filhas, o CD Os Sinais do Sagrado, essa hora da misericórdia, essa música que é o carro-chefe. Ninguém te ama como nosso Senhor Jesus Cristo. Em pleno domingo, digo para você: você pode adquirir, você pode, no primeiro momento, movimentar amanhã, segunda-feira, os lojistas da sua cidade. Olha, peça o CD, encomende lá a 0 operadora 41 3221 6050, que é o número da nossa equipe aqui, ou direto com a Som Livre, não importa. Ninguém te ama como eu, no CD Os Sinais do Sagrado. Vamos lá, ninguém te ama, só um pedacinho, e eu já vou para o testemunho. Ninguém te ama como... É, ninguém nos ama como ele. Escute o que foi deixado na plataforma. Olá, Padre Reginaldo Mazonge, sua benção. Meu nome é Cícero Hernandes Caetano, sou de Guaraniaçu, no Paraná. Padre, eu deixei um testemunho na internet, mas eu gostaria muito de deixar pessoalmente. Há 2 anos, Padre, eu fiz um concurso e fiz a novena da Medalha Milagrosa e, graças a Deus, passei em segundo lugar. Isso para mim já foi muito gratificante. Mas agora, neste ano, padre, eu fiz o vestibular na Faculdade Estadual do Oeste do Paraná e também voltei a fazer a novena da Medalha Milagrosa junto com o senhor. E fiquei muito feliz quando eu vi que eu passei em 12º lugar. Por isso, padre, eu gostaria muito de agradecer por tudo que o senhor tem feito e por estar nos ensinando este caminho certo. Obrigado, padre. Sua bênção. Que Deus o abençoe. Que Deus o proteja. Que Deus o ilumine, filho. Vamos juntos, em pleno domingo, escutar o que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Preciso de uma palavra, de uma palavra boa. Não pode ser qualquer uma, tem que ser cheia de luz. Preciso de uma palavra que oriente a minha vida. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. É, domingo, dia do Senhor. Já foi a missa, foi não? Pronto, faça o caminho da igreja. Jesus tem palavra santa. E o texto hoje, a palavra santa de hoje, é Lucas 5:1-11. Lucas 5:1-11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genesaré e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu então num barco, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Sentado desde o barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas pela tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram os dois barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixe que tinham pescado. O mesmo aconteceu a Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui me vem o texto. Quando Jesus disse, vá para as águas mais profundas. O que quer Jesus dizer? Não é na superficialidade que se faz boa pesca. Todo mundo sabe que um rio muito raso não tem peixe. Bom peixe são aqueles rios profundos, escuros, é? Quem é pescador sabe. Quando a água é meia turva, profunda, lá tem peixe grande. Lá tem aqueles peixes de história de pescador para encher o freezer. Pescar no raso, pescar no aquário é covardia. Avance, Pedro. Avance, Giba. Avance, Maria. Avance, José. Avance, Padre. Vá mais longe na fé. Vá mais longe. O que é que Deus está dizendo para você hoje? Nessa tarde de domingo, ali na sua casa. Não por acaso você está com o rádio ligado. Não por acaso você está me acompanhando. Filhos, nós já estamos em fevereiro. Deixa-se levar pelas águas da misericórdia, pelas águas profundas de Deus. Águas de misericórdia. Deixa-te banhar nos rios que te purificam, rios do meu espírito. Vamos lá. Nós queremos dar passos na nossa própria vida existencial, sermos mais profundos, mas temos medo, Senhor. E como Pedro, às vezes, relutamos. Ajuda-nos, fica conosco, próximo de nós. Encha-me, enche-me, Senhor. Vai lá de novo. Enche-me, enche-me, faz-me renascer. Enche-me, terra seca, eu sou. Senhor, eu peço um espírito de desapego. Corta todas as amarras que me impedem de ouvir a ordem de Jesus, de aprofundar na minha experiência com Ele, de me tornar um pescador de seres humanos. Ajude-me, Senhor, neste propósito. E vamos pedir a bênção de Deus para hoje e para toda a semana. Abençoai, Senhor, e santificai-nos. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Graças e bênçãos sejam derramadas sobre nós.